Olhe, vá em frente, não se esqueça. Liberdade dentro da cabeça e a cabeça fora do que há de mal pra você. Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 76ª emissão de Outras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos mais uma vez a série de programas dedicados aos festivais de verão. As quadras temporais voltam a centrar-se nesta época de divertimento e distração, sobretudo para os mais jovens, mas não só. No fim de semana passado, teve lugar o Festival Ótimos Alive. Desta vez, iremos abordar os convidados do Festival Marés Vivas, algo que é peculiar, algo particular e especial para todos os locutores da Rádio Antena Web. Isto porque decorre na Praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia, a lindíssima cidade onde me encontro. Iniciou-se ontem, dia 14 de julho, e prolonga-se até amanhã, sábado 16 de julho, o festival. Iremos trazer todos os artistas convidados para o palco principal do Marés Vivas. Ao todo, serão 10. Podem contar ao longo do programa para confirmar. Iniciamos com Natirutz, uma banda brasileira de reggae formada em Brasília, capital do Brasil, em 1996. Trouxeram aqui o Carcará e a Rosa. Atuaram ontem às 22h, 22h. O grupo seguinte no palco principal foi Violento, às 23h30, Chutos e Pontapés, que dispensam apresentações e mais uma vez marcam presença no nosso canto, depois da participação no Festival Delta Tejo há 2 semanas. Ouçamos numa versão ao vivo, Chuva Dissolvente. Entre chuva dissolvente, o meu caminho de casa, dou comigo na corrente desta gente que se arrasta. Mete o túnel confusão, vento suor despertivo, mergulho na multidão, do dia a dia sem destino. Muitos que crescem sem se ver, basta pôr-los em frente. Que o público do Festival Marés Vivas viu subir ao palco também ontem o francês Manu Chao, o multilínguas, canta em francês, espanhol, inglês, guernico, árabe e ainda português. Ouçamos de Manu Chao a melodia Bongo Bongo. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Hoje, segundo dia do festival, o primeiro grupo a subir ao palco principal rimou e é verdade, amigos ouvintes, é português. Expensive Soul, o agrupamento de rappers proveniente de Leça da Palmeira, também marcaram presença no nosso recanto há duas semanas. Desta vez fiquemos com Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz Salta Salta. E toda a gente à minha volta diz Salta Salta. Mais uma vez estou presente, não me sinto diferente. Estou de volta no verbal que atinge Portugal. Sou do Leça, está-se bem, não sinto pressa para chegar ao top. Quero que me reconheçam depois do top. Sinto-se explorar-me, atar-me. Deixo, não consigo resistir ao desejo. Não penses que eu ando aqui há dois dias. Só quero que dizer saber o que não sabias. É a primeira lição a ter respeito. As rimas têm de vir do peito. Sente o som que te dou mais uma vez. O hip hop suscitou. E o amor tão maneiro. No mic do que vi, representa New School em Leça da School. Às 10 da noite, 22 horas, 11:30, vamos até Inglaterra para ouvir o grupo de rock Skankanancy, uma música que certamente fará lembrar tempos de K790 para alguns ouvintes. Skankanancy interpretam You Follow Me Down. Survive tonight. Fechar o dia de hoje no palco principal do Marés Vivas, viajemos para o outro lado do Atlântico, para os Estados Unidos da América. Isto porque à 1 da manhã, o DJ Move vai aparecer, vai interpretar melodias como Why Does My Heart Feel So Bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Why does my heart amanhã, sábado, teremos não 3, mas 4 artistas ou grupos no Festival Marés Vivas, no palco principal. Às 8h30 da noite, 20h30, uma das cantoras portuguesas com maior sucesso no panorama atual, Áurea, além de Busy For Me, que já foi tocado, já passou aqui na antena, agora iremos escutar No, No, No, No. No, no, no, no. Voltamos à Inglaterra. Vamos ouvir, creio eu, pela primeira vez este grupo no qual traste música. Os ingleses Tindersticks sobem para o palco às 10 da noite. Ouçamos Can We Start Again? So many times I said that I loved him, looking over my shoulder at the dark. So many times I can't live without her. The wheel kept turning round, my feelings changed, I went my own way. What can I say? Nancy, to make you stay. 'Cause in my dream, this mother I love for me, and I'm trying to explain. So many arms reach from my memory, but all at once I'm lost among the folds in their skin. I did you wrong, but I'm sorry now, and I'll show you how. I sing your song, but it's so ugly now, and I'll show you how. 'Cause I'm ready now. Time. I said that I love a thing, I'm ready now. But I'm ready now. Can we start again? So many times, so can start again. I can't I'm live without now. Her. I'm ready the now. Ache was more than I could bear. Depois de um grupo de rock inglês, vamos escutar um grupo de rock irlandês. São os The Cranberries, que vão para o palco logo a seguir aos Cinder Six, como é óbvio. Às 11h30, o agrupamento musical vai interpretar músicas como Zombie. Thank you. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao Festival Marés Vivas. Decorre na Praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia, aqui bem perto. Iniciou-se ontem, dia 14 de julho, e prolonga-se até amanhã, 16 de julho. Precisamente amanhã, sábado, à 1 da manhã, de madrugada, irá aparecer no palco o cantor inglês de género pop, muito famoso um pouco por todo o mundo, o jovem Michael Ulbrook Pennyman, ou então Mika, canta Grace Kelly. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Were too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity. Little Freddy, I've got an answer to me.